obstinado nas saudades. Fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Vieram todos, por fim, ao todo, não sei. E não pôde domá-lo. Chegando o dia quente, não havia mais parada. Sabia que ali era onde ela estava. Se encontrava a resposta pra sua pergunta. Por todo o sofrimento, por tanto tempo de luta, já não tinha forças e o coração apertava. Se tomasse, sabia, era o fim da jornada. E por isso ousava e cambaleava. Gritava sozinho, mas sempre continuava. Quem o humilhava, não se intimidava. Queria aquilo, o mundo admirava. Enquanto ele subia as escadas, sucumbiu. Ninguém nunca mais viu, uns dizem que sentiu. O que ele sentiu. Sentiu medo, descobriu a sensação incerta. Esqueceu de tudo pra alcançar sua meta. De o bem trazer para todos sofredores. Seríamos reis sem reino, sem seguidores. As mais raras regalias ele deixou pra trás. Dizem que a família hoje vive mais em paz. E entre os reis ele não tinha julgamento. Carregava o destino de livrar-se do tormento. Mais raras regalias ele deixou pra trás. Dizem que a família hoje vive mais em paz. Única lei, barrando todos os lamentos. Carregava o destino, esse era o ensinamento. Poucos sabem que ele cumpriu sua promessa. Um trono para o homem, essa verdadeira peça. Lembra das crianças, aos adultos interessa. Escritas no poema antes que eu me despeça. Alcancei o esplendor que encantaria, mas vi algo que ninguém jamais suportaria. Por isso que deixo essa obra-prima. Reluto a minha família, ofereço a maestria. Foi saudade, foi dor, foi tanta cura. As raras regalias ele deixou pra trás. Dizem que a família hoje vive mais em paz. E entre os reis ele não tinha julgamento. Carregava o destino de livrar-se do tormento. Mas raras regalias ele deixou pra trás. Dizem que a família hoje vive mais em paz. Única lei, barrando todos os lamentos. Carregava o destino, esse era o ensinamento.